7 no solo 02, direito 1219 solo, boa noite. Eita, 1219, muito obrigado. Sol do Salvador, muito boa noite, plantão 9907. Boa noite, total 9907, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, total 9907. 0 graus com 09 nós. Nicos 990, 3520. Gol 06, pushback, acionamento, está na posição 3. Gol 06, livre, chame para o táxi. Chamar o táxi no 06. No solo 04, direita, chame solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3520. Tá 3520. É, táxi via Alfa Juliette, porta 105. Alfa Juliette, porta 5, 3520. Solo Salvador, o gol 994. Boa noite, gente da Alfa, autorização Maceió. Ok, para o solo. O gol 994, autorização Maceió. Gente, aguarde. 714, chame Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685, gol 1714. Olha, o táxi, o gol 1606, tá com 83 a bordo, 4 horas e 45, alterna Fortaleza. Gol 1606, táxi via NJ Alpha no ponto espera, torno no 895, ajuste no 0112, agora bom voo. 1012, 1895, ponto espera, boa, 1606. Salvador, gol 1606. 1606, linha decola pista no 0, vento 080 graus com 1-0-9. Linha decola no 0, gol 1606. Azul 4178, boa noite. Acima de identificação, desça para 12 mil pés, ajustado a partir de agora 1012 no altímetro, na proa de Duna. 06, decola 1-1, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, boa noite, 6-06, boa. Controle Salvador, gol 1606, boa noite. Boa noite, gol 1606. Contato radar de decolagem, subindo ao 390, sai da PUC. 390 na PUC, já se pagou 1606. Salvador, o Gol 994, já tem nossa autorização? Afirmo, Maceió aprovado, nível 350, via Peruísque 58, Orago DCT. Decola da pista 10, Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5054, controle 1998. 50, Peruísque 58, Orago DCT, decola da 10, Puca, Caju com curva à esquerda. 5054 no transponder, 098 é o controle, gol 994. Correto, chame pronto, gol 994. Chamará o gol 994. 4178, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador. Livre procedimento, acusa estabilizado no localizador, azul 4178. Obrigado. Chame Recife 2545, voltando 2085. 024, clear to push back and start up, come and write the text. Salvador, boa noite, eu tô 3520 para cópia. 3520, Aracaju, aprovado nível 190, decolada pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju com curva esquerda, transponder 5072, controle 1198. TAN 3520, autorizado para Aracaju no nível 190 via Golf 677. Saída Pucca, transição Caju com curva esquerda, 5072, 1198. TAN 3520, cotejamento correto, chame pronto. Chumaral, TAN 3520. Solo Gol 994 do 612 é para o push acionamento. Gol no 994, confirme se o senhor inicia de imediato. Imediato. Ok, tá livre de imediato. Iniciar, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 994. Salvador, boa noite, total 9908, cópia Guarulhos, informação Bravo na sua escuta. Total 9908, Guarulhos aprovado, correção, total 9908, aguarde para a cópia, ok? Aguardando, total 9908. Plano 050, chegada a Mari. Azul. 4178, completo de aproximação, enxame torre, 118, decimal 95. Torre Salvador, é o azul 4178, estabilizado. Tá baixado, travado? Ainda não. Boa noite, 9610, João Pessoa. 4371. Boa noite, 9610, aguarde a cópia, número 2. Guardaram. É Portugal 024, stand by to start text. Portugal 024 ground. Air Portugal 024. Air Portugal 024, we follow the Boeing 737 and the, until the loading point. There, call tower 18 small 95, altimeter 1012. Altimeter 1012 and follow the Boeing 737 to point runway 1 Air Portugal 024. Portugal 024, ground. Ground, Airport 024. Airport 024, when you reach the roading point, call 118.95. Gente, táxi até o ponto de espera lá, torno no 895, ajusta no 014, gol no 994 via Juliette. 995 via Juliette, gol 994. Total 9908, copia. Azul, escuta, prossiga. Total 9908, Guarulhos, aprovado nível 320, via peso Luno 4, Gruf. Peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, Upper Whisky 58, Papá Charlie Lima. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto crate com curva direita. Transponder 5023, controle 1198. Fomos o Luno 4, depois o Nomeia, Trive, Swag Whisky 58, Poços de Caldas, decola da 10, corta o perfil. seu Dadael Leda, pós-CRAT. 5023 transpondes a 98, é o controle de saída total 9908. Total 9908, nível aprovado 320, e só confirmando o limite, ok? O Pesulu no 4 até Grufe, após o Pesulu no 6, até Bravo até o Zulu, após Trive, a Peruísque 58, Papá Charlie Lima. Afirmativo, com plantão de rua então, uniforme Zulu 14 até Grufe, no 6, Belo Horizonte, Trive, depois que é Peruísque 58, Passo de Caldas, total 9908, autorizando 320. Total 9908, cotejamento correto, chame pronto. Estamos prontos para puxa acionamento, total 9908. Total 9908, livre pushback e acionamento no pátio de carga, chame para o táxi. Total 9908. Vou no 896, copia. Maria, 896. Azul 4178, tá na hora. Azul 4178, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Vou no 896, João Pessoa, aprovado nível 370, via Peruísque 58, Recife, direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5056, controle 1998. Obrigado, João Pessoa, nível 370, Peruísque 58, Recife, depois direto João Pessoa. Decola da 10, na Puca, Caju, com curva à esquerda. 50, 56, 198 ao controle, no 896. Boa noite, 96, cotejamento correto, chame pronto. Muito boa noite, 024, Lanap, and wait, 0. Posição 4, autorização de rebote para posição 3. Mike, Hotel Índia, aguarde para início. Hotel Índia, no aguardo. Oi, total 9908, 7 mais 5 minutos para iniciar o puxa aqui. Reporte pronto, total 9908. Azul 4178, ingressa via Índia, portão 01. Via Índia, portão 01, azul 4178. Saudou, boa noite, eu vou 994. Vou no 994, subo para nível 350, saí da PUC. 350 na PUC. Four, good, two, four, take off, 0, the wind is 080 degrees, 08 knots.